Faz o seguinte, solta o corpo no miudinho, vem, vem, vem. Estamos em casa, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo que a gente estiver, a gente está em casa. Simba! A linguagem dos olhos, o corpo sabe nem sobrar. A linguagem dos olhos, e bota para sambar. Tranquilo. Que tarde maravilhosa, meu povo! Festa nossa! Quem já gostou do Galo, gritou!